falar a verdade. Quantos dias? Quer saber? Eu sou louco por você. Coração chora de noite, fica tentando me enganar. Onde domina a mente, agora não sei o que vai dar. Ele é bandido, desobedece, faz qualquer coisa, briga com a mente. E de repente, quando se vê, já tá apaixonado. Ele é bandido, desobedece, faz qualquer coisa, briga com a mente. E de repente, quando se vê, já tá apaixonado. Mas se você tá mal desse amor, não é correspondido. Diz aí, no coração. Eu quero ouvir, eu quero ouvir. No coração chama. Pra falar a verdade, eu sou louco por você. Quando dias com três anos e os segundos pra te ter. Quer saber? Tenho que parar com isso. Isso tá virando vício. Eu sou louco por você. Só chora de noite, fica tentando enganar. Confunde o domínio a mente, agora não sei o que vai dar. Ele é bandido, desobedece, faz qualquer coisa, fica com a mente. E de repente, quando você vira, tá apaixonado. Ele é bandido, desobedece, faz qualquer coisa, briga com a mente. E de repente, quando você vira, tá apaixonado. Que é fogo sem retoque, solta a voz e canta pra gente. Quero ouvir o coração. Joga a mão pra cima e canta. No coração. O coração chora. Você tá de folga hoje? O coração chora, chora, amor. Tchau, tchau, tchau, gente. Obrigado. Muito obrigado à Polícia Militar, Guarda Municipal. Muito obrigado, Gitaúna. Eu quero só confirmar, eu quero confirmar. E quem gostou, levanta as duas mãozinhas, levanta a mão e faz barulho, faz barulho.